Um casal foi escolhido para adotar um menino. Perguntaram o nome dele e disse: a mãe é Ricardinho. Um casal foi escolhido para adotar um menino. Perguntaram o nome dele e disse: a mãe é Ricardinho. O homem disse: madame, resolvi não querer não. A mulher disse: marido, tu gosta de confusão. O homem disse: mulher, eu nunca fui doido não. Vai pra casa Ricardinho e fica grande, é Ricardão. O homem disse: mulher, eu nunca fui doido não. Vai pra casa Ricardinho e fica grande, é Ricardão. Um casal foi escolhido para adotar um menino. Perguntaram o nome dele e disse: a mãe é Ricardinho. Um casal foi escolhido para adotar um menino. Perguntaram o nome dele e disse: a mãe é Ricardinho. O homem disse: madame, resolvi não querer não. A mulher disse: marido, tu gosta de confusão. O homem disse: mulher, eu nunca fui doido não. Vai pra casa Ricardinho e fica grande, é Ricardão. O homem disse: mulher, eu nunca fui doido não. Vai pra casa Ricardinho, fica grande, é Ricardão.